Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Uma edição que estarei para o ar neste sábado, dia 3 de novembro de 2012, e que pretende trazer-lhe um festival que ficou para a história da Eurovisão. Ano de 1968, apresentação no Reino Unido. A música que venceu, só ela faria a história quase toda do festival da Eurovisão da Canção daquele ano. Já lhe vou explicar porquê, mas deixe-me dizer-lhe que há outros 5 que se classificaram entre o 2º e 6º lugar e que nós hoje vamos aqui abordar nesta edição do Histórias da Eurovisão. Vamos, portanto, então hoje falar do ano de 1968, um festival que teve a apresentação de Katie Boyle e que também contou com a vencedora Sandy Shaw deste festival Eurovisão da Canção, ano de 1967. Hoje vamos conhecer então a música com mais lalalás do mundo. Mas antes disso, em 6º lugar ficou a música Ein Vorliebe, a música de Wengemira, a música que representou a Alemanha e que ficou nem mais nem menos que no 6º lugar. Ein Hoch der Liebe, senhor que está correto. Ou Ein Hoch der Liebe, senhor que está então correto, tal e qual o nome da música, interpretada, como disse, por Wengemira. Essa música teve um total de 11 pontos, ficando com menos 4 pontos que o 5º classificado. A música que representou a Suécia. Klaas Göran Edeström foi intérprete de Det Borgia Verka Karlek Ban Mei. A música então que ficou, como disse, no 5º lugar com 15 pontos. Esta música representou a Suécia e a música que ficou em 6º lugar, como disse, representou a Alemanha. A música então de Wengemira, Ein Hoch der Liebe. Vamos ouvir estes dois temas e assim iniciamos esta edição dos Histórias da Eurovisão. Sole pregherò, pregherò per veder l'arcobaleno. E così se un altro giorno cercherò dentro ai tuoi occhi. Dicevano t'amo, io t'amo, io t'amo. Io vorrei intrecciare le mie mani con te, anche se non ci fosse mai una stella in cielo. Thank you. varit nej till killarna när de skulle ha ett party. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma. Som man ser på bio tänka sig. Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram. Men för all del, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag med dig på en snyftare, fast jag ville gå på pang-pang. Och sen satt jag och hörde på en stråkkvartett. Jag som bara gillar dandan. Det börjar verka kärlek bland mig. Sånt där som står i böcker tänka sig. Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding. Så för all del, jag kan ha fel. I morse sjöng jag när jag borstade tänderna, och sen fick jag arbetsdille. Sen ringde jag till dig om inte någonting alls, bara för jag plötsligt ville. Det börjar verka kärlek banne mig. Sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. Det börjar verka kärlek banne mig. Sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. För all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. E estamos de volta depois deste tema de Göran Ederström, música, aliás, artística, que representou a Suécia. Agora vamos passar para o quarto e terceiro lugares. Dois habituais bem classificados no Festival Eurovisão da Canção, um certame que já conta com 57 edições. Vamos então hoje ficar com mais uma análise de mais uma edição, neste caso a 13ª. Foi no ano de 1968 que participou no Festival Eurovisão da Canção Pat McGeoghegan, representando a República da Irlanda. A música, que dá pelo nome de Chance of a Lifetime, conquistou um total de 18 pontos, conseguindo assim o quarto lugar. O terceiro foi conquistado pela bonita voz de Isabelle Aubray, com o tema que em português quer dizer A Fonte, La Source. Esta música conseguiu nem mais nem menos que 20 pontos, num dos festivais mais reunidos de sempre, e já vai perceber porquê. Deixe-me dizer-lhe apenas que este festival continua a conduzir uma tendência muito interessante, que é a tendência de que as últimas são mesmo as primeiras. E já vai perceber então porquê daqui a um bocadinho, porque já lhe vou dizendo porquê, porque destas 6 classificadas, apenas uma está para lá da metade do festival Eurovisão da Canção. Ou melhor, faz parte da primeira parte do festival Eurovisão da Canção, que é a música precisamente da Suécia, que ficou então no 5º lugar. Todas as restantes ficaram para lá da 10ª posição, ou seja, da 10ª atuação, sendo que foram 17 participações, portanto, para lá da segunda metade deste festival Eurovisão da Canção. Mas sem mais delongas, vamos ouvir então Chance of a Lifetime, representação da República da Irlanda na voz de Pat McGeoghegan, e também a música de Isabelle Aubray, que representou a França, o tema La Source. I saw your face

aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. S'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Agora aí está o motivo pelo qual este festival fez história, dentre as histórias que o festival tem para contar desde 1956. O segundo lugar foi a música de Cliff Richard, que ainda hoje é muito conhecida, chama-se Congratulations. E nem seria de surpreender que alguns historiadores até se equivocassem e considerassem este como o vencedor, embora o primeiro lugar também tenha muitos motivos para o reclamar. Primeiro e acima de tudo, tem mais um ponto do que o segundo. A música de Cliff Richard conseguiu 28 pontos. O britânico quase trouxe para os anfitriões o troféu daquela edição. Não fosse Maciel, com La La La, representante da Espanha, conseguir mais um ponto, ou seja, 29, conquistando assim o primeiro lugar. Mas este não é o real motivo da história. É que a música era para ser representada, aliás, a Espanha era para ser representada por Joan Manuel Serrat, um catalão que cantou a música originalmente em catalão, no seu idioma, mas o ditador Francisco Franco não permitiu que a música representasse a Espanha. Aliás, o catalão era um idioma proibido, bem como a própria Catalunha não era muito bem vista pelo ditador que acabaria por falecer então em 1977. Esta edição teve, como disse, a apresentação de Katie Boyle e com a presença de Sandy Shaw no ano de 1968 e no final para a entrega do prémio a Maciel. Uma música que tem mais de 150 lalalás. Mas esta Eurovisão marca também a estreia da televisão a cores em 6 países, entre os quais o Reino Unido, a França e a Suécia, que se classificaram nos 6 primeiros lugares deste festival. Curiosamente, o outro país também foi a Alemanha, e já me estava aqui a esquecer, mas curiosamente a Espanha, a vencedora, não tinha na transmissão a cores, portanto teve mesmo que transmitir a preto e branco, aliás, como Portugal, que só teria uma transmissão a cores em 1980. Isto já quando a RTP haver inaugurado no início desse ano a transmissão a cores, já depois das experiências em 79 com os Jogos Sem Fronteiras. Enfim, outro evento europeu promovido pela European Broadcasting Union, mas que de facto nada tem a ver com este certame eurotelevisivo. Por fim, esta música encheu as ruas de Madrid e os cofres de Maciel. É que quando a música venceu, os madrilenhos vieram para a rua festejar a vitória de uma música que sabiam não estava na sua versão original, já que havia o conhecimento de que a música não iria representar a Espanha, ou seja, a versão de Joan Manuel Serrat, que se recusou a cantar em castelhano, e seria então Maciel a intérprete desta mesma melodia. Os espanhóis sabiam disso e as ruas de Madrid encheram-se quando a Espanha arrecadou este troféu. Aliás, o festival de 69 acabaria então por se realizar na capital espanhola. Quanto aos cofres de Maciel e também de Joan Manuel Serrat, o motivo é simples. Só este single vendeu mais do que todos os outros 16 juntos. Mais de 2 milhões de cópias. Um recorde de vendas para aquela altura para o festival Eurovisão da Canção. Que acabaria por ser ultrapassado, naturalmente, pelo tema dos ABBA de 1964. E 74, aliás. Vamos ficar então por aqui com Congratulations, a música de Cliff Richard, e também com La La La, a música de Maciel. A segunda, que representou o Reino Unido, ficou com 28 pontos. E a primeira, que representou a Espanha, ficou com apenas mais um, 29. Eu despeço-me. Desejo ao estimado auditório